brasileira. Quatro M, yeah. Chave na picota brasileira. Cheio de nota na minha carteira. Todo dia, toda hora, uma nova entra na minha naveira. Doida tá cheia de graça, quer me fazer de cadeira. Brota junto com mais seis mulher, vamos sumir uma semana inteira. Joga no peito do pai, louco pra te devorar, yeah. Nem acaba e ela já quer replay, quer ver meu corpo suar. Eu gosto do seu otimismo, baby, é só isso e nada vai mudar. É que bandido não namora, mesmo se venha se apaixonar. Muita grana da Europa, vários flash em cima de nós. Mesmo não valendo nada, elas amam e brisa na minha voz. Me joguei dentro da Urus, no carona ela borra o gloss. Resolvo tudo agora, não quero deixar nada pra depois. Só vou no progresso certeiro, sem pensar só no dinheiro. Vários apertam minha mão, poucos deles que são meu parceiro. Mensagem disruptiva, pode deixar com o carteiro. Quero acumular riqueza e não ouvir história de fofoqueira. Chave na picota brasileira, cheio de nota na minha carteira. Todo dia, toda hora, uma nova entra na minha naveira. Doida tá cheia de graça, quer me fazer de cadeira. Brota junto com mais seis mulher, vamos sumir uma semana inteira. A menina que não teve vergonha, quando caceta sempre liga pra mim. Meu iPhone não para de tocar, sempre tem ligação aqui no Biriri. Loura morena, uivinha, japinha, quer tudo colar com os menor que é ruim. Joga pro céu a ponta da melhota, botando na chapa, deixando assim. Acho que hoje é barro de quebrada, só carro de sonho, as meninas dançando. Copo na mão e o S no bolso, deixa como tá, nós vai viver esse cano. Vários flash, fala aí pra cá quem diz, e o menor tá vencendo no funk. Quem pediu pra tirar foto comigo foi logo a lourinha que tava desprezando. Mantendo o clima na simplicidade, nós vai conectando todo o país. Ela querendo jogar pro menor que faz muito dinheiro, tipo de Paris. Essa semana botar na RJ, Espírito Santo, depois para ti. Tô chegando na cena avançado, 2025, chego, tô aqui. PH sempre foi inspiração, seguindo o legado do Kevin no céu. 4M sempre tá em alta, nova geração dos moleque cruel. Pensa mais alto do que um gavião que tá parado, estacionado lá no céu. E nós vai cantando nossas canções, nós vai deixar mais forte todos os fiel. Chave na picota brasileira, cheio de nota na minha carteira. Todo dia, toda hora, uma nova entra na minha naveira. Doida tá cheia de graça, quer me fazer de cadeira. Brota junto com mais seis mulher, vamos sumir uma semana inteira. Parasita aí tá me invejando, calma doutor, tá tudo declarado. E se Deus quiser próximo ano, nós vai embicar muito mais forrado. Faço meu corre, não dou pouca louco, sonho com o topo porque vim do nada. Nem pedi muito, já contei o dobro. Trouxe o bagaço pra dentro de casa. De LV do meu pé ao meu pote. Pilotando a Porsche eu fico bonito, Olha os menor firme e forte. Os neguinhos do shopping forcando no rio, Hoje tem várias cavalas, mas lembro do tempo que era o precipício. Posto uma foto com a corda de ouro, 500 gramas no peito maciço. Parei de quebra, é só isso. Bandida jogando, rabetando os bode. Vê as meiota cortando o tal do desacato. Vários holofote. Vida bandida, perigo regional. De fato hoje é na norte. Domingueira, picota brasileira com duas putonas na Porsche. Chave na picota brasileira, cheio de nota na minha carteira. Todo dia, toda hora, uma nova entra na minha naveira. Doida tá cheia de graça, quer me fazer de cadeira. Brota junto com mais seis mulher, vamos sumir uma semana inteira.